Wellington SK. Um guerreiro de verdade não se vende, vê se aprende. Senhoras e senhores, diretamente do Rio de Janeiro, conexão com o DJ Alpiste. Só os fortes sobrevivem. Só os fortes. Fiéis a Deus. Aumenta o som. No comando da cena, guerreiro dentro da arena, pronto pra pôr em prática o meu melhor esquema. Quem me conhece sabe que eu não brinco em serviço. Conhece minha vida, sabe do meu compromisso de falar a verdade, de mostrar novidade, de pregar a palavra com toda sinceridade, fazendo direito pra ter um bom resultado e assim colher os frutos desse grande trabalho. Nessa caminhada muita gente torce por mim, além dos pé de black que quer ver o meu fim. Mas não tem nada não, tô de pé, tô vivão, só pra contrariar um bando de vacilão. Porque eu sei que minha trajetória tá no começo e ninguém vai tomar meu lugar desse jeito. Tem que fazer direito, cultivar o respeito, se você quiser um dia poder bater no peito e ver seu nome escrito no livro da vida. Começar a eternidade do ponto de partida é tudo nosso negócio, demorou de chegar. Quem foi chamado pra servir a Deus não pode falhar. Assim que se faz, só quem é vai chegar. Se liga no som, sem medo de rimar. Assim que se faz, só quem é vai chegar. Tamo junto, nego, ninguém vai nos parar. Assim que se faz, só quem é vai chegar. Se liga no som, sem medo de rimar. Assim que se faz, só quem é vai chegar. Assim que se faz, só quem é vai nos parar. Nada me para, nem para, nego, bonde do proceder. Liga a voz, as rimas do R.E.P. Trazendo a unção para somar essa canção. Desde o disco é velho, já rola essa conexão. Questão de tempo pra saber se quem é quem. Quem é verdadeiro e não se vende por nota de 100. Quem passa pelo fogo tranquilo sem se queimar. Nem tudo que reluz é ouro, poucos nego irão brilhar. Refletindo a luz daquele que me conduz. Te honro e faço jus, carrego a minha cruz. Focado eu sigo, pra frente eu persisto. Trabalho pesado, pronto pro próximo nível. Negou, com profissionalismo sim, assim que se faz. Com sacrifício vivo sim, assim que se faz. Com a benção do Deus vivo sim, assim que se faz. Com suor e trabalho duro, nego, assim que se faz. Assim que se faz, só quem é vai chegar. Se liga no som, sem medo de rimar. Assim que se faz, só quem é vai chegar. Tamo junto, nego, ninguém vai nos parar. Assim que se faz, só quem é vai chegar. Se liga no som, sem medo de rimar. Assim que se faz, só quem é vai chegar. Tamo junto, nego, ninguém vai nos parar. Pinóquio no rap é mato hoje em dia. Cada um fala o que quer, cultivando a mentira. Virou a versão gospel do Forrest Gump. Se perdeu nas ideias, não é mais como era antes. Vou seguindo em frente sem desanimar. Eu tenho a marca da promessa que veio do altar. A minha vida foi separada pra eu guerrear. No meio do combate eu não penso em parar. Tome cuidado então quando você me cruzar. Tô sempre pronto, mas não queira me testar. O raciocínio é perfeito e a rima pode mostrar. A vergonha vem à tona pra te condenar, mas eu uso as palavras pra poder te conquistar. Não luto pela carne e no céu eu vou morar. Colei com Deus, só Ele pode me salvar. E se você gostar, mano, é só me avisar. Aqui sempre cabe mais um, quando é pra somar. O verdadeiro guerreiro se conhece no olhar. O som que bate na mente veio pra revolucionar. Aumenta o som pra sentir como se faz. Assim que se faz, só quem é vai chegar. Se liga no som, sem medo de rimar. Assim que se faz, só quem é vai chegar. Tamo junto, nego, ninguém vai nos parar. Assim que se faz, só quem é vai chegar. Se liga no som, sem medo de rimar. Assim que se faz, só quem é vai chegar. Tamo junto, nego, ninguém vai nos parar. Assim que se faz, só quem é vai chegar. Se liga no som, sem medo de rimar. Assim que se faz, só quem é vai chegar. Tamo junto, nego, ninguém vai nos parar. Assim que se faz, só quem é vai chegar. Se liga no som, sem medo de rimar. Assim que se faz, só quem é vai chegar. Tamo junto.